cansada, não desespere, espera em Deus. E Ele vem, e Ele vem te socorrer. Alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Cansada, espera.